2,000 feet. Altimeter setting 1015. Transition level 045. Temperature 25 degrees. ILS X-ray procedure for runway 10. Active runway 10 Sierra Victor Delta. Radio beacon out of service. Orbital approach control 120.80. Counter tower on 118.95. Ground control 121.90. Attention. Taxiway Alpha closed between Taxiway India and Juliet. Attention. Flock of birds in the vicinity of the aerodrome. Otherwise, you received information Alpha. Aeroporto Internacional de Salvador. Informação Alfa 0030 Zulu. Vento 1. 10 graus. 11 nós. Visibilidade maior que 10 km. Céu parcialmente nublado. 2 mil pés. Ajuste de altímetro 10. 15. Nível de transição 045. Temperatura 25 graus. Procedimento ILS X-ray para pista 10. Pista em uso 10. Rádio farol Salvador inoperante. Controle Salvador 1.20.8. Altitude 3152, chegada a Mare, desça para o nível 050.